Meus amigos e meus irmãos, nós estamos aqui analisando com vocês os fatos que mostram que realmente os tempos chegaram, que nós vivemos aquela época anunciada por Jesus e também pelos profetas. Daí estamos juntando na pregação do Apocalipse para os simples o livro das profecias finais. A tudo o que está constante na Bíblia Sagrada, para mostrar que é um todo, não são partes separadas, jogadas caoticamente dentro do livro que é o maior best-seller da humanidade. Então, de vez em quando, a gente dá assim uma aparente parada na pregação, mas não é, não. Tanto que nos programas maiores, essas pregações aparecem também lado a lado com a sequência, que não pode ser quebrada, da explicação do Apocalipse para o simples. Tudo o que fizermos será, e que fizemos, mas agora mais do que nunca, será sempre em função do Apocalipse de Jesus. Porque é hora de formar o rebanho único do Divino Chefe. Então nós vamos trazer a nossa cooperação e ajudar as pessoas a se integrarem nesta verdade que as salvará. Nos 10 mandamentos da mocidade legionária, em que ele determina aos jovens, no mandamento segundo, preparar-se para a política de Deus, por ser a política, a religião filosófica e cientificamente praticada na síntese final do ciclo. Então os políticos de Deus têm que saber de qual a síntese final do ciclo, têm que ler então os 10 mandamentos da mocidade legionária, e os Paulos e os Franciscos têm que saber de qual está aqui no mandamento 8º. Apocalipse de Jesus, o Evangelho moderno, unifica todas as revelações de Deus. Uma só revelação, um Evangelho só. Então, nas páginas 90 e 91, principalmente na 91, estão as 4 fases iniciáticas da Legião da Boa Vontade. Nós estamos nos preparando, ou até já ingressando na 4ª fase, que é Jesus chegou. Porque quando vem uma grande personalidade à sua frente, às vezes a grande distância, com maior a personalidade, maior são os batedores. Vem os abre-alas. E os acontecimentos que determinam que esta é a fase, finalmente, graças a Deus, dos tempos chegados, já estão aí anunciando, são os batedores. Então, por isso é que nós voltamos aqui à página 86, apesar de anteriormente estarmos lendo as páginas 88 e 89, nós apresentamos aqui um subtítulo na página 89, que diz assim: a vitória total e os estímulos. Diante do texto vitória total, nada melhor do que recordar o ensinamento de Jesus nos versículos 24 a 33 do seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10. Aí vem os estímulos. Mas antes de ler os estímulos, eu tenho que voltar à página 86, porque lá está a vitória total, e muita gente que não tem um livro ainda em mãos não sabe do que se trata. É bom comprar esse livro, o segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. Para ajudar a religião de Deus nas suas tarefas, porque queremos dar ao povo oportunidade de se engrandecer ajudando uma obra sagrada como esta, Religião de Deus, PBV, que prega a política de Deus. Não é política partidária, não. Trata-se da política de Deus. É para mudar mesmo. É para renovar, renovando os espíritos. Ele dizia o velho Zarur: nenhuma reforma será efetiva. Vocês vão ver lá adiante, quando eu estiver lendo na página 90, redefinir, reconceituar, para reformular. Nenhuma reforma será efetiva no mundo se antes não reformarmos o homem. Isso é tão curial, é tão claro, que explicar isto chega a ser cansativo. Vitória total. Mas é o que o irmão Zarumi nos ensinou também, que a gente tem que desenhar uma galinha e, ao invés de escrever embaixo, isto é uma galinha. É a história do ovo de Colombo. Colombo voltou lá da da sua viagem às Índias. E no final não era a Índia, era a América. Ele dizia que havia terra, mas como é que foi isso, não sei o quê. Aí começaram a dizer, os que o combatiam, dizendo que ele não poderia chegar ao Oriente indo pelo Ocidente. E ele estava chegando, só que não havia o canal do Panamá. E ele não pôde chegar até as Índias, né? E confundiu as Américas com as Índias. Ele pegou um ovo, disse, coloca esse ovo de pé. Disse, não, ninguém conseguia, aqueles sábios das universidades de Toledo, Salamanca. Então, todos tentaram, aquelas sabedorias todas. Não conseguiram botar de pé o ovo. Aí ele chegou, deu uma batidinha de leve assim, tic, e o ovo ficou em pé. Aí tu falou, agora isso é fácil. É fácil até que eu mostrei a vocês como é que se faz a coisa. A vitória total, página 86, ok? Todos aí? Vitória total é o título de uma das mais empolgantes páginas deixadas por Alzira Zarur, como notável mensagem de encorajamento aos legionários da boa vontade. Dedico-a, em particular, às novas gerações da religião de Deus, que neste final dos tempos e início de uma era extraordinária, precisam ser corajosos e valentes para anunciar que Jesus está chegando e depois cumprir na íntegra a sua divina vontade. Prossegue agora o saudoso criador da Legião da Boa Vontade Mundial. A religião de Deus sempre viveu como Jesus, fazendo exatamente o que ele fez e mandou fazer, na maior obra fraternista de todos os tempos da humanidade. Assim como Jesus triunfou, derrotando a própria morte, a religião de Deus saiu vencendo e para vencer, como se encontra no Apocalipse do Cristo, capítulo 6, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para o quê? Vencer. Vencer. Estamos reunindo as boas ovelhas de todos os rebanhos, num só rebanho para um só pastor. Todos em marcha para a vitória final. Vitória contra a ignorância. Vitória contra o egoísmo. Vitória contra o orgulho. Vamos dizer juntos. Eu vou voltar atrás. Eu quero todo mundo dizendo isso alto comigo. Porque a vitória total, você não pode ficar por fora de uma vitória total. Então vamos lá. Vitória contra a ignorância. Vitória contra a ignorância. Vitória contra o egoísmo. Vitória contra o egoísmo. Vitória contra o orgulho. Vitória contra o orgulho. Vitória contra o fanatismo. Vitória contra o fanatismo. Vitória contra o sectarismo. Vitória contra o sectarismo. Vitória contra a miséria. Vitória contra. Vitória contra a hipocrisia. Vitória contra a hipocrisia. Vitória contra a descrença. Vitória contra a descrença. Vitória contra a escravatura mental. Vitória contra a escravatura mental. Vitória contra a guerra. Vitória contra a guerra. Vitória contra a morte. Vitória contra a morte. Vitória contra todos os flagelos que assola a humanidade. Vitória contra todos os flagelos que assolam a humanidade. Mesmo escarnecidos. Mesmo perseguidos. Pela treva. Lutaremos. Sem desânimo. Sem medo. Sem vacilação. Sem covardia. Sem traição. Convictos da presença de Deus. Que nos ampara. Que nos orienta. Que nos reanima. Que nos eleva. Que nos ilumina. Que nos abençoa. Que nos financia. Por meio dos homens e das mulheres da boa vontade de Deus. Em nome de Jesus. Convocamos. Os brasileiros e estrangeiros integrados no Brasil. A pátria do novo mandamento. Agora eu vou continuar lendo. Está aí, ó. Vocês querem vencer na vida? Está aqui. Para obterem a vitória total. Está claro, nas páginas 86 e 87. No segundo volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Vamos comentar. A união das boas ovelhas de todos os rebanhos. Aí tem um asterisco, diz aqui embaixo. Chama a atenção da gente para o pé de página. Crianças, quando tiver essa estrelinha bonitinha aí, está chamando a atenção para o pé de página. Quando estiver com o número, aí vocês vão, se quiserem ler logo, no pé de página está assim, ó. O número e dizendo página 97, no caso do asterisco 7. Aí vocês vão lá achar. Mas se não tiver número, a explicação está no pé de página. União das boas ovelhas de todos os rebanhos, né? A esse respeito, vide Cruzada de Religiões Irmanadas, no Livro de Deus, publicação da Religião de Deus. Vamos lá. O Templo da Boa Vontade e a União das Boas Ovelhas. A União das Boas Ovelhas de todos os rebanhos, pregada em vitória total, tornou-se uma realidade incontestável para o bem dos povos. Realidade simbolizada no Templo da Boa Vontade, que é o templo do ecumenismo irrestrito, inaugurado em Brasília no dia 21 de outubro de 1989. De braços abertos para as duas humanidades, a material e a espiritual, o Templo da Boa Vontade recebe os filhos de todas as raças, nacionalidades, classes sociais, crenças ou descrenças, acolhendo ainda todos os ramos do conhecimento humano e espiritual, que são também ovelhas do rebanho único de Jesus, conforme vemos no poema de Alzira Zarur, A Voz do Apocalipse. Vamos prosseguir, e a turma vai entender por que nós falamos aqui na Vitória Total e os Estímulos. Quem já tem um livro em casa já entendeu. A vitória total e os estímulos. Vai entender por que nós voltamos atrás para ler a vitória total, senão não ia entender o resto. Diante do texto de Vitória Total, que lemos na página 86, também na página 87 deste mesmo volume, das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, nada melhor do que recordar o ensinamento de Jesus nos versículos 24 a 33 do seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Os estímulos. O discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo hoje às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos telhados das casas. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse. Quer saber com o asse? Depois vai procurar lá no apêndice a explicação. Não se vendem dois pardais por um asse. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os fios do vosso cabelo estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardaisinhos. Prosseguindo. Devemos testemunhar Jesus, prosseguindo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? Capítulo 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Finalmente, nós passamos à parte redefinir, reconceituar para reformular. Nós veremos o programa de amanhã. Deus está presente. Same.